Ai, cara, por que que a vida é tão chata? Por que que a vida é assim, cara? Por que que nós, humanos, temos essa configuração maluca que automaticamente, quando você chega a uma certa idade, você tem que conquistar algo, você tem que, sei lá, trabalhar, fazer faculdade, ter um filho, se casar? Por quê? Por que, cara, a gente tem essa obrigação moral de fazer essas coisas? Por que que para nós sermos completos nós temos que cumprir cada essa etapa? Quem criou isso, cara? Quem criou? Quem disse que para você ser uma pessoa completa, realizada, você tem que seguir esse pacote que colocaram na sua frente, diz, você tem que fazer isso, você tem que seguir esse caminho, porque são isso que pessoas e seres humanos fazem no mundo todo. Mas por que que a gente tem essa obrigação, cara? Da onde nasceu essa necessidade de nós humanos termos que seguir essa linha, essa lógica, que eu nem sei se é lógica, porque eu não sei, não sei, não sei. Seria muito melhor se nós não tivéssemos consciência. Seria muito melhor se nós fôssemos, sei lá, fôssemos a todos animais. Porque animal não tem nenhum tipo de obrigação. Eu queria ser um gato. Eu queria ser um gato, cara. Um gato, ele só tem três funções: ele come, ele dorme e ele trepa. É isso que ele faz. Ele só tem só essas três funções: ele come o dia todo, dorme o dia todo, quando chega a noite, ele trepa, faz sexo. É isso que nós humanos deveríamos ser. Mas, em algum ponto da evolução, criou-se no humano uma consciência que abriu os olhos dele, que ele enxergou que ele pode fazer muito mais além do que ele deveria de fato fazer. E isso que mexeu com toda a nossa estrutura, pelo menos é o que eu penso, porque, sabe, o mundo fica girando e você tem que seguir esse giro, essa roda. Mas eu quero ficar deitado. Eu quero ficar deitado, cara. Eu quero, sabe? Eu não quero fazer nada. Eu só quero ficar no meu canto. Eu só quero ficar deitado. Eu não quero ter que fazer nada para ninguém. Eu não quero ter que ter um serviço de merda que você fica enclausurado durante 8 horas dentro de um buraco de merda, enchendo o cu de alguém de dinheiro e você, na maior parte do tempo, se sente um merda, um inútil. Aí você volta para casa e no final do mês eles te dão um tapa na bunda e te dão um salário de escravo. Porque é isso que nós humanos somos. Somos escravo de quem tem mais. É isso, quem tem mais manda, quem tem menos se fode. É por isso que eu não quero fazer parte disso, cara. Eu só quero, sabe, me deixa, me deixa. Me deixa, cara, eu não tenho que prestar conta pra ninguém. Eu não quero ter que dar satisfação da minha vida pessoal, da minha. Ah! Eu não sei, eu não sei. Eu queria ser um animal, é isso. Eu não queria ter essa consciência. Eu não queria enxergar a minha própria vida. Eu só queria viver em paz, beber uma água. Como uma ração. Ai, eu acho que eu tô ficando maluco. Eu acho que eu tô. Ai. Cara, você. Não sei. Eu acho que até aqueles cachorros que. Cala a boca! Vou começar a passar raiva com o meu próprio cachorro agora. É isso, cara. Eu queria ser isso aí. Só latir. Só latir. É isso. Miar e latir. É isso. Você só reage às coisas, você não tem que propor nada, é isso. Você é só uma reação da vida, você não tem que tomar rédea de nada, de responsabilidade de nada. Eu queria ser um completamente irresponsável, mas eu não sou, eu não sou. Eu tenho responsabilidades e eu cumpro com elas, mas isso me deixa maluco. Isso faz com que eu torne escravo das minhas próprias responsabilidades. Eu não sei se você tá me entendendo. Porque às vezes eu não sei se sou muito claro no meu raciocínio, porque às vezes minha cabeça ficava, sabe? Ela fica trabalhando e às vezes eu consigo tentar falar, mas eu não sei. Não sei, não sei. Eu acho que até aqueles cachorros que trabalham pra polícia, que fica no aeroporto caçando droga, eu acho que eles ficam puto também. Eles, cara, eles os cachorros devem, aqueles cachorros devem pensar, cara, eu deveria estar em casa, eu deveria estar no meu canto, eu deveria estar de boa, tá de boa. Eu tô aqui, cara, no aeroporto de Congonhas, eu tô aqui no Galeão. Eu deveria estar comendo alguém, eu deveria estar comendo uma cadela agora, sabe? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui cheirando mala. É isso. É que os humanos fazem. A vida deles são merda, aí eles querem fazer com que a vida dos outros seres, dos seres humanos também seja uma merda e a vida dos animais também seja uma merda, porque ele quer colocar todo mundo no mesmo pacote, no mesmo patamar de inutilidade. Ah, e o podcast é isso aí, cara. É isso, é isso. O podcast é só isso. É esse podcast de 6 minutos só. Tá bom? Talvez eu coloque uma música pra ficar mais tempo. Porque é isso que eu só sei falar. É isso. Só sei falar da minha vida medíocre. Só sei falar da vida dos outros. Só sei falar daquilo que me aflige e me afeta de alguma maneira. Mas tudo bem. Eu queria falar sobre games. Queria falar sobre, sei lá, mundo pop. Sobre filme, nova série que saiu da Netflix. Mas eu não consigo falar sobre essas merda. Sabe? Pra mim isso é nada. É nada. Pra mim, as questões que estão dentro de mim e dentro de, sei lá, são muito mais importantes do que qualquer tipo de assunto que esse mundo produz de entretenimento. Tá bom, é isso, é isso. Yeah,